Vamos para a próxima? Sim. É, eu acho que vamos comentar, vou puxar essa, né? Vou até abrir o meu famigerado site aqui, que é o Hiatus vs Hiatus Chart, que é sobre o hiato de Hunter vs Hunter, né? Que o último capítulo foi publicado na edição 18 da Weekly Shonen Jump de 2018. E sobre o hiato em si, não é uma coisa estranha, não é algo que a gente não estava esperando, mas eu gostaria de comentar um pouco sobre algumas informações um pouco falsas e até mentirosas sobre a produção do mangá em si. Porque eu vejo muito sendo comentado que o Togashi é um preguiçoso, ele não sabe desenhar, ele faz isso só pra irritar os fãs e tal, e tal, e tal. Só que já... Ou pra irritar a Shonen Jump. São algumas pessoas dizem. Só que já foi comentado que não é esse o motivo, que ele tem problemas sérios de saúde e que, assim, não é culpa dele que Hunter vs Hunter tem essa periodicidade um pouco estranha. Assim, muito estranha. Sim. No sentido, ele não faz propositalmente. Uhum. Temos como exemplo os próprios comentários dele em 2016, se não... Posso estar errado sobre a data, mas acredito que está em 2016. Quando a série voltou do hiato. Eu acho que é também. É. E na Shonen Jump... É, o hiato mais longo... Porque em todo 2015 ele não publicou nada. Foi o único ano que ele não publicou realmente nada, foi em 2015. E ele voltou em 2016. Foi. E na sessão para os comentários dos autores... Shonen Jump, ele começou a comentar um pouco sobre sua vida pessoal e comentava sobre a dificuldade que ele tinha para recuperar sua saúde. Togashi chegou a falar que ele não conseguia se levantar da cama ao ponto de fazer suas necessidades na cama, e que ele não conseguia fazer, né? Porque ele não tinha forças para se levantar. Nossa, foi um dos comentários que ele falou. De um modo meio bem humorado, ele escrevia os comentários, né? Que ele falou de maneira simples que a coisa mais difícil pra ele de ficar sempre na cama, né, era fazer suas necessidades ali. Não acho correto definir o hiatus de Togashi simplesmente uma falta de vontade dele de trabalhar. Sim, nos anos 90, final dos anos 90, quando estreou, que estreou em 98, por isso 99, 2000, quando ele já fazia essas pequenas pausas, né, eram pausas, mas relacionadas a uma pausa para respirar. Já que, como era um autor famoso, ele podia fazer esse período de fazer 3 capítulos, 4 e fazer uma pausa, né? Mas atualmente, porque Oda faz isso, ok que Oda também teve seu problema de saúde, mas também sabemos que as pausas de Oda é simplesmente porque ele tem a liberdade de fazer pausas. Tinha uma pausa que, tipo assim, ele fez uma pausa no mangá, aí saiu uma notícia que ele fez uma festa, sabe? Uma festa enorme de arromba na casa dele, e chamou um monte de ator famoso e tal. Então, ai, ó, de onde veio a pausa? Sim, Oda já deu uma entrevista dizendo claramente que agora gosta que tem essa liberdade de fazer as pausas porque pode viajar pra conhecer novos lugares. Entendeu? Por isso Oda faz essas pausas também pra curtir a vida, o que é corretíssimo. Eu nem reclamo. Com um Togashi, esses hiatos que duram 6 a 12 meses, às vezes mais, são por causa da sua saúde, que é muito frágil. Então ele não tem condição de fazer mais de 10 capítulos de uma vez só. Talvez esses 10 capítulos que ele escreva, pouco a pouco, entendeu? É, eu acho que ele produz de uma forma mais lenta, todos os capítulos ele lança os 10 de uma vez. Exato, isso eu também, é assim que eu acredito. Ele, nesse período que tá de hiatus, ele tá escrevendo os capítulos. E desenhando devagarinho. Sim. Ah, e um boato também, outra coisa que eu acho interessante comentar, que o pessoal acha que o Togashi não tem assistente. Ele tem. E uma quantidade boa de assistente, que saiu um volume da Jump, aquele ano passado ou retrasado, saiu aquelas Jump Period, né? Que contava o making-off de vários autores. E a do Togashi mostrava os assistentes dele e tudo mais. Ele tem bastante assistente, assim, então ele não desenha sozinho, igual muita pessoa acha que ele desenha. Tipo, ele tem muito assistente. E uma coisa, outra coisa também é que a partir da edição, daquela volta que ele deu em 2014, que ele fez uma pausa e voltou e fez uma, e fez outra pausa, tipo, no final ele nem conseguiu lançar os 10 capítulos, que provavelmente algum problema, alguma coisa agravou a situação dele. Eu comecei a notar que ele tá usando também muito agora computação gráfica digital. Em alguns cenários dessa, desde a volta, eles estão sendo feitos digitalmente. Eu acho que na volta de 2017, 2018, não tanto. Mas em 2014 e 2016, que teve aquela parte mais urbana, teve muita coisa que foi feita foi coisa digital. E qual é o ponto do digital? Eu acho que ele tá tentando se adaptar para de alguma forma conseguir produzir mais facilmente, mais rapidamente. Esse que era o ponto. Porque depois, antes da volta de 2014, o que, que ele lançou? Ele lançou 30 capítulos em 2012, terminando o arco da eleição. Na verdade, fazendo praticamente o arco da eleição inteiro. E foi a sequência de capítulos maior, mas antes disso também teve um bom tempo de hiato, mais de um ano. E após isso, em 2013, ele lançou 2 capítulos que foram um one-shot do Kurapika. Aquela história que foi pra promover o filme do Hunter que ia sair naquela época. Sim. Eu me lembro que quando saiu a notícia era todo mundo comemorando. Hunter tá voltando! Era a alegria da hora, era um one shot. Esse que é o negócio. Se a gente tirar esse one shot, que provavelmente foi feito previamente, foram só 2 capítulos, a última vez que ele lançou um capítulo foi na edição número 16 de 2012. Pra ele voltar, só na edição número 27 de 2014. Que foi então, provavelmente junto com o Inumaru Zumou. Que isso provavelmente tem muito a ver com o lançamento. Uma forma dele adaptar o traço dele, que houve sim uma mudança em 2014. De uma forma digital, às vezes, pra ele até conseguir ter uma forma melhor de produzir o mangá. Sim, Togashi de certo tá tentando encontrar modos de conseguir produzir, mesmo que lentamente, os capítulos de Hunter. Porque eu acredito realmente que ele goste de escrever Hunter. Eu também. Ele não tá fazendo por obrigação, porque ele simplesmente podia já ter desistido e ido embora. Não esquece que a esposa dele é autora de Sailor Moon, que ganha dinheiro pra caralho, e ele é o autor de Yu Yu Hakusho, que ganha muito dinheiro também até hoje. Exato. E tem autor que você vê pela história dele que ele, com o sucesso que ele atingiu, ele consegue viver pra a vida inteira dele de boaça. Sim. Então, ele não precisa de Hunter. Ele escreve Hunter porque ele gosta mesmo, não... Então, é uma questão de saúde que tá bloqueando ele. E pra mim, ele conseguir... O que ele quer mesmo é conseguir terminar a Hunter de maneira satisfatória. Satisfatória. De uma maneira que agrade o público. Então, ele tá lentamente escrevendo, fazendo de tudo pra levar a Hunter a um final bom. E acho que tá conseguindo, sinceramente. Trazendo capítulos ruins. É que eu acho que o Hunter vs Hunter pra mim foi sempre o playground do Togashi. Cada arco ele tem uma organização diferente. É tipo, cada arco é um jogo diferente na história, sabe? O Exame Hunter foi igual. Foi um arco de desafios. O Yorkshin teve uma temática mais de máfia. O Chimera Ants foi um Battle Shonenzão. Eleição foi uma coisa mais de conspiração. O arco atual tá sendo um Battle Royale. Então, assim, o Hunter vs Hunter sempre foi o playground do Togashi. E eu acho que ele continua lançando esses capítulos assim por prazer e, assim, coisas que ele gostaria de fazer no mangá que ele não precisa criar um mangá novo com uma temática diferente cada vez que ele quer fazer isso. Uma coisa também, Léo, que eu acho interessante de comentar, é que numa entrevista dele, quando ele tava terminando o arco das Quimeras, ele falou que ele tinha mais 3 ou 4 arcos planejados. Até o mangá acabar. Agora, fazendo as contas, eu acho que teve alguma mudança assim, na produção, depois que já faz um tempinho, né, que acabou o Quimera Ends. Eu acho que teve alguma mudança assim, no planejamento dele, porque, vamos lá, 3 ou 4 arcos. A eleição, um arco. Certo? Sim. A expedição pro continente negro pode ser considerada outro arco. Sim, pode ser considerado um arco, né? E o continente negro, um arco novo. Eu considero a expedição parte do arco do continente negro, sinceramente. Então, eu não sei porque é uma coisa tão... Então, esse que é o negócio. Eu acho que a expedição vai ser um arco completamente diferente. E essa parte do Battle Royale dos Príncipes, você tá lendo essa parte? Sim. Eu acho que ele tá criando essa parte agora, assim, não tinha planejado ela pra acabar com a história, pra finalizar o arco tanto do Hisoka, tanto da Genei Odan, quanto do Kurapika. Eu acho que esse arco vai ser, ele foi feito basicamente pra ter um embate entre eles. E assim, na minha ideia, esse seria o segundo arco, né? E o terceiro arco seria o continente negro em si, que finalizaria a série. Que eu não faço a mínima ideia do que esperar. Eu realmente espero que o Continente Negro seja o último arco, né? Porque eu tenho a visão do Continente Negro como o último arco. Mas você acredita que esse da expedição já foi planejado antes? Ou ele, vendo a situação da sua saúde, desenvolveu esse novo arco pra poder fechar a série no Continente Negro? Qual das duas opções você acredita que é? Olha, isso é puro achismo meu. Eu tô realmente tirando do cu a informação, mas o que eu acho, eu honestamente acho que não foi pré-planejado esse arco. Eu acho que ele pegou várias ideias de outros arcos que ele queria fazer e misturou tudo nisso pra terminar com a história de vários protagonistas. Porque o que acabou finalizar depois do arco da eleição? E obviamente tem uns spoilers bem de leve, mas sei lá, Hunter vs Hunter eu acho que não é o tipo de obra que precisa ter spoiler, que tem muito spoiler. Diga assim, o spoiler de um modo que a pessoa não entenda direito, entenda. Tipo quando eu faço o top 30. Lembra que eu dei informação, mas só quem lê mesmo entende? Você só me deu um spoiler de Hajime no Ippo, mas beleza. Você deu um bem fudido. Era impossível, cara. Eu lembro disso até hoje, assim, na moral. Deu um spoiler bem filha da puta. Não, mas eu entendi. Agora me senti culpa que eu não... Eu tenho certeza que eu escrevi com um spoiler fudido, realmente. Você falou que ele perdeu a luta. Tipo, caralho. Tipo, ele perdeu a luta. Claro que... Voltando. Eu devo ter escrito, tipo... Aconteceu algo de muito... Não. Eu esqueço que eu escrevi, ok? Não foi no último, foi tipo, quando ele perdeu a luta, sabe? A primeira derrota em anos, um negócio assim. Mas tá, voltando. Acabei de dar spoiler de Ippo. Vamos lá. Hajime no Ippo não perde mais. Nunca. Nunca ele perde. Entendeu? Aí acontece, foi o evento do ano, não podia dar spoiler. Tava no primeiro lugar, coloquei no primeiro lugar até, né? Ixi, foi no ano que eu coloquei em primeiro lugar? Ixi, eu não sei. Eu realmente foi não nesse sei, ano? Não foi esse ano que passou? Não foi no ano passado, não. Foi tipo. Tempo atrás. Ah, ok, então foi quando eu coloquei ele em primeiro lugar. não queria dar spoiler, não. Ou queria, não me lembro, faz muito tempo. Minha memória já apagou. Não, mas beleza. Eu só lembrei disso. Não, mas, assim, contando sem dar spoiler. Eu acho que depois do arco da eleição, ele já fechou o arco tanto do Killua. Assim, o Killua nem tanto, mas mais ou menos do Killua. O Leorio sempre teve o arco dele fechado, eu acho, ele não tem muita coisa pra desenvolver. Só faltava acabar com o arco dos personagens que a gente ligava, que era e o do Gon também, já tinha fechado o arco. Só faltava fechar o arco do Kurapika, do Hisoka e da Genei Ryodan. E eu acho que esse arco do Continente Negro tá sendo feito pra isso. e no final o arco da expedição, né? E no final, eu acho que o continente negro vai ser onde que a gente vai ver o Gon de volta. Finalmente? Aham, eu acho que o Gon vai voltar só no próximo arco. Se ele voltar, porque eu não duvido nada do Togashi. Não, eu acho que volta. Cara, eu não sei, eu tô com medo. E eu acho que vai ser mais a batalha que vai ter entre... Tipo, meio que a disputa que vai ter entre o Jing e o Power Stone. Que eu acho que vai ser bem... Também eu acho que vai ser abordado no arco do Continente Negro. E talvez, quem sabe, haja um arco final, acho que igual o Gintama tá tendo de 10 capítulos só pra finalizar isso, finalizar algumas pontas soltas, mas isso não parece o estilo do Togashi. Então, não, eu realmente não faço a mínima ideia como... Então eu concluo que eu não faço a mínima ideia de como Hunter vs Hunter vai acabar e por isso que começa a porra. Não, eu não faço a mínima ideia de qual vai ser o arco o Continente Negro, eu não faço a mínima ideia mesmo do que o que esperar do Continente Negro. O que esperar da expedição do Continente Negro, o arco atual, que ele fez o Battle Royale, que ficou ultra confuso, depois ele botou o Hisoka, depois ele botou as aranhas, depois ele botou uma máfia, depois ele botou filhos bastardos. Cara, eu odeio o Amo Togashi, velho, vai tomar no cu. E isso a gente acaba o nosso comentário sobre Hunter vs Hunter. O Togashi é um filho da puta e por isso que eu amo ele. E... A gente tem uma próxima notícia.